Músicas tristes. Trilha sonora, seja filme, TV, série, desenho, a coisa mais marcante que tem. E ela ajuda a dar o clima, né? A trilha sonora, a música. Na verdade, se não tivesse trilha sonora, a maioria dos filmes era uma bosta. É, isso é verdade. A trilha sonora faz toda a diferença em todo lugar, não só em jogo, filme. O pessoal não coloca até no enterro? Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Mas músicas tristes em seriados, filmes, games e o Diabo A4 são o que há. Tem umas que ficam marcadas forever, né? É, não vale aquela da Ares morrendo, hein? Tinha música da Ares morrendo? Não joguei. Não joguei Final Fantasy VII. Uma música muito clássica de choradeira e derrota era o Cavaleiro do Zodíaco, né? Música dos Cavaleiros do Zodíaco. Okay. Nossa, aquela lá ela toca. Não, aquela lá só toca na primeira. primeira temporada parte. Inteira. Não, é aquela música, se não me engano, é do Yoga. Da mãe dele lá. Isso, da mãe do Yoga e ela. Meu. Não, na verdade não é da mãe. O que é então? Aquilo lá é quando luta contra o Cassius e algumas cenas tristes. Não aparece a música da mãe, todo mundo concilia com a mãe do Hyoga, mas não é a música que toca, é outra, na verdade. É uma música lamentável, aquilo que você era tinha... Pablo? Não, tocava era Pablo quando pior... a mãe do Hyoga morria? Não, muito pior que a sofrência, era uma música de uma... Aquela lá é quando qual? A o Shiryu, ele corta os pulsos pra dar o sangue pra... armadura, né? Que ele fala que ele, como ele não vai voltar, então ele que tinha que dar 2/3 do sangue, né, dele para as armaduras, para consertar as armaduras. Então ele pega e fala assim, bom, eu provavelmente não vou voltar, então eu vou dar a maior parte do meu sangue para a armadura do Seiya. Aí toca essa música. Na batalha contra o Cassius também. Toca essa música quando eles juntam os poderes para derrotar o Cassius. Eles lutam, que o Yoga congela os pés do Cassius. E ergue ele no alto, né? Aí ele toma uma corrente da Andrômeda e um meteoro de Pegasus junto. Uma covardia da porra, né? Depois vamos falar que esses caras é herói. O. Não, mas é verdade. Não, essa música é aquilo que a gente ia falar. Até se colocar, sei lá, na Palmirinha, bota um vídeo da Palmirinha fazendo a comida e essa música do Cavaleiros. É, vai ficar triste pra caramba, né? É pior do que a gente cortando cebola, né? Não, vamos pensar... Gente, a Palmirinha morreu? É mais ou menos isso que vem na cabeça. Tipo, você vai pensar automaticamente, não, a Palmirinha morreu com uma música dessa. A música era marcante. Uma que eu sempre lembrava é a do Yu Yu Hakusho. Só que de vez em quando era só um pianinho. Essa eu não lembro. Aquele... Essa mesma. Porque é a primeira música... Por que é marcante pra mim? Porque o Yu Hakusho, de uma certa forma, ele tem muita coisa marcante. Primeiro que o protagonista morre no primeiro episódio tentando salvar uma criança. Segundo que ele não tinha futuro nenhum. Era puta de um... bosta. É, ele era um moleque de rua. Aí ele vai pra casa, você entende que a mãe dele é uma bêbada. Não sei o quê. Aí, beleza. Ele na vai... história, a mãe dele é aquelas mulheres que... É aquelas meninas que tem filho no ginásio. É, mais ou menos por aí. Aí ele morre... Aí ele vai no velório dele, acho que todo mundo, né? Sei lá, passou alguma vez isso pela cabeça, né? Já que fala de velório. Ele morre, ele vai pro velório dele. Tá todo mundo lá falando, até o diretor, que era um pau no cu. Ah, eu sou Kiramashi, nunca pensei. Aí todo mundo falando bem dele, aí fica essa musiquinha desse piano. Lamentável. Lamentável não, triste. Triste pra caralho. Outra música triste do caramba também era a do Hulk, né? Nossa, do seriado antigo? Nossa! É, o nome Nossa, da a música, do, se não me engano, o nome da música é Lonely Man, a música do homem sozinho. Nossa, é pior do que... Aí, pianinho também. Outra música maldita de pianinho também. Que aí sempre vai lá, acontece alguma coisa, o Hulk, sei lá, vai casar, aí... Dá tudo errado, ele é descoberto, ele tem que... Esse negócio do Hulk eu lembro bem. Como que era o cara, ele trabalha de faxineiro. Quando ele acaba de receber o salário dele, ele é assaltado. E ele fica implorando, não por favor. Mas ele tá implorando, não por favor, não é por ele, é pelo ladrão. Caramba! Não, porque ele não quer virar Hulk, né, no caso. Ele não queria quebrar o pescoço do ladrão. Ele tenta fugir do fato triste dele, né? Que no caso, na história, eles não colocam o Hulk super-herói, não. Ele tenta fugir do alter ego dele, né, no caso. Tipo o médico e o monstro, o cara querendo evitar, né? É, ele tá tentando fugir do lado destrutivo dele, né? Essa música do Hulk, ela era uma desgraça duas vezes. Era porque é triste, porque eu tava assistindo aí, escutava o barulho, aí alguém em casa falava, põe na novela. Não, mas tá na novela. Mentiroso, você tá assistindo o Hulk, tô ouvindo a música daqui. Era muito característica, né? Tipo, não tinha como não falar que era a música do Hulk. Tô escutando o Hulk aí, daqui. Aí lembrava os episódios assim, sei lá, aconteceu alguma coisa, e aconteceu alguma coisa muito terrível, muito triste, aí tinha que mudar de cidade, aí ficava mostrando e olhando pro nada, assim, e o pianinho tocando no fundo. Isso é louco. Música triste universal é a Moonlight Sonata. Essa aí da depressão. Qualquer situação também, você colocar. Qualquer situação, qualquer filme, qualquer coisa que você colocar Moonlight Sonata, põe no enterro de vocês. É, fica depressivo, né? Não, mas nada mais triste. Você precisa morrer alguém pra ser triste aquilo lá. Não tem nada mais triste, em vez de botar uma música triste, aquele minutinho de silêncio, hein? Aquilo lá, você fica triste e espantado ao mesmo tempo. Quando a cena é tão triste que, tipo, cortam até o som. É, tem situação que eles fazem, você tira o som e ganha mais carga dramática, né? Dependendo da história. É, isso aí. Isso daí é mais triste até do que qualquer música que você colocar, hein? É, o silêncio. Sim, se tinha música triste... Na segunda cidade lá. Quando acabava o dinheiro. Não é segunda cidade, quando ela evolui pela segunda vez lá. Eu achava tristinha a música. Eu tava pensando no filme do Sin City, aquele em preto e branco. Tá. Pensei que era Mas também serviu o Sin City, montar a cidade. Eu não lembro do Sin City, eu não lembro nada de triste, assim. O filme era trágico. Na verdade, assim, eu não achei assim, o Sin City interessante, assim. A única coisa legal do Sin City é que era todo em preto e branco. Não, ele copiava exatamente o quadrinho, né? Era bem fiel o quadrinho. Até a cena de chuva, parecia que o cara tinha desenhado no quadrinho, certo? É, na capa, se for ver, trabalha outro, né, se for ver. A história era legal. Outra música triste era... Que eu achava triste. A Lua me traiu. É, isso é bem... Hoje isso é bem triste, né? Porque... Ele é muito insensível com o casal, com o melhor vocalista, o melhor guitarrista que já teve. Era a Sky Chase do Sonic 2. Não, pode crer. Putz, que... Do final. Você, não, também. Antes você de fica no final. É, que você fica no aviãozinho em cima. Pode crer. Sempre achei ela muito triste. É, porque era a música do que, tipo, fudeu, ou vai ou racha, tá ligado? A gente pôr, não vai ter mais bola. Não, e ela tem música de final mesmo. Você dá de chegar ali, você fica com uma sensação, tá chegando no final, eu acho. Aí termina, aí já começa a música mais, porque aí tem a Fortaleza Voadora, você tem que entrar na Fortaleza Voadora, vencer o Laser, vencer o Sonic o Robô, ir pro espaço, vencer o Sonic o Robô, vencer o Robotnik na Forma 2, aí ele cai, aí já vira música de vitória já, né? Você tá caindo a tipo uns 2.000 km/h, cai certinho no avião e não acontece porra nenhuma. Não, ele cai de fora da atmosfera. O Sonic é foda. Ele dá uma amortecida, né? Ele é de espinho. É, vai ver que por isso que ele é azul, né? Não, tinha do Earthward Jim, lembra? Quando eu tocava umas músicas de piano. Não sei se era o Moonlight Sonata. Eu acho que era Moonlight Sonata. Era Moonlight Sonata. Puta, você tinha que salvar os cachorros? Não. Não. Que lá é da Salamandra, música da Salamandra. Dessa música da Salamandra. Ai, não, eu sei que você virou um verminho dentro do estômago. Então, eu acho que é Moonlight Sonata, não tenho certeza. Não, é Moonlight Sonata mesmo. É Moonlight Sonata. Você vira um verminho, tem que ficar andando dentro do estômago lá. Aí tem que ficar procurando, que é ruim pra caramba de controlar. E tem um revólver. Você pega um revólver e fica segurando no pé, assim. É exatamente essa parte. Tá, é um dos jogos mais fodas da geração 16-bit que morreu, né? Tem um monte de jogo dessa época que morreu e já morreu era. Morreu tipo... no 2 ou no 3? No 2, né? Acho que teve 3. Mas aí morreu e o projeto já era. Não tem? A empresa faliu? Não sei, tipo... De quem que era? Não, é igual matar todos, e a saída do Double Dragon. Tipo, foi legal, foda-se, acabamos e não queremos mais nada disso. Não, sim, pra não estragar também o título. Usar a filosofia do Kurt Cobain, né? Melhor morrer no... Melhor morrer bom do que... No auge do que... É a filosofia do Chaves, né? Prefiro morrer do que perder a vida! Melhor morrer no auge do que morrer com a Alexo, né? Eu sou o Paulo Carvente e não fico triste com nada. Eu estou adaptando ao novo sistema. Eu sou o Vanderlei Gomes e não gosto de Calypso. Aí eu sou o clone. E não, sapato novo é uma coisa necessária. Você pensa que você ia falar da sopa? Ai, e nós somos os extremistas com moderação. Jaspion. Versão brasileira, Alan. Puta merda, Jaspion. Chegamos lá em 10º episódio. Quem diria que a gente vai começar essa brincadeira? Iremos ter 10 gravações. 10. Parabéns pra gente que estamos no 10º episódio. E o cara tossiu. Essa piada mais clássica quando vai falar disso. Então a gente já separou aqui o 10º episódio pra falar uma das coisas. Vamos separar o 10º episódio pra uma explosão de alegria e nostalgia. Em que A única coisa que todo mundo realmente fez, de verdade. Que os alguns temas, ou só um viu, ou só um jogou, ou só um fez. E passava pra frente e vamos embora. Esse aqui, puta que pariu. Quem não viu Chaves? Realmente, né? Quem não viu Chaves? Depois eu que troco os programas. Realmente, quem que não viu Jaspion, né? Porque é a mesma época ali, Jaspion, Chaves. Você tem a mesma nostalgia. Por exemplo, eu não... Igual o Chaves, eu não lembro quando eu vi o Jaspion pela primeira vez. Eu lembro que tava passando lá na TV... Sempre passou, né? Não tem um... É atemporal, é igual Chaves mesmo. É, mas Chaves até hoje passa, né? Não, é engraçado que no caso da Manchete, que ele passava na Manchete aqui pra gente, né? Ele foi um dos primeiros, não foi? O quê? Aqui no Brasil. É, então. Sim. Se for analisar assim... Eu não sei se dá pra analisar assim o Ultraman, assim, relacionar ele com... Com o Jaspion, né? Ele entra numa categoria similar, mas se for analisar, o Jaspion ele tem aquela. Como se diz? Outro tipo de classificação com Metal Hero, né? É, o japonês ele tem aquela mania de fazer igual a Hanna-Barbera fazia. Ele criava um produto de entretenimento, desenho, seriado, seja lá, depois ele fazia um Ctrl-C, Ctrl-V e todo ano. Todo semestre, sei lá, lançava um diferente com uma temática diferente. Aí eles vão separando em gêneros. Ah, esses aqui são só Kamen. Como assim Kamen? É, Kamen do Kamen Rider. Os Riders, na verdade. É, o Riders. São os Riders. É, Riders e a família Ultra. É. Família Ultra você não precisa explicar, né? É, são todos Ultra alguma coisa. É. Os Riders são todos os Kamen Rider, Rider... Black Rider, Miojo Lamen Rider... Riders, chinelo, Riders. Se você for de uma forma mais simples, os antes do Jaspion, do Jiraiya, não era considerado, né? Assim, como na assim? Na mesma linha deles. Não, né? Não, é que você O primeirão mesmo foi aquele robô gigante. Ele era um robô, mas ele, tipo, a cabeça dele parecia de uma esfinge. Que era um molequinho que chamava ele. O robô gigante. É. Tipo, é velho pra caramba, é bem grande. Na verdade, o primeirão mesmo é o National Kid. Não, tipo desses, assim. Ah, National tá, Kid, entendi. Tipo, National Kid uhum. era bem... É, tem que falar no caso do Brasil. No Brasil, ah, assim, tá, entendi. Entendeu? Tipo, ver que foi passando no Brasil, é, né? Foi passando no Brasil, primeirão é foi que, o robô é que o de lá que se dane, a gente não assistiu lá, a gente assistiu aqui. É, aí depois, acho que o National Kid, né? Se for ver, teve mais, né? Que nem aquele negócio do não é Goranger, qual que é? É Goranger? É do Goranger. Qual? É Goranger. É, então. Que são os países, tipo, um representante. Não. Isso daí tinha... Isso daí eu não lembro nem como pronuncia, que eu falava Makirupita. Isso daí é assim, não. Tem outro nome, que era dos que era dos Greja, que perguntava se eram os inimigos, os heróis, de tão estranho que eles eram. É, o Goranger mesmo. Então, mas isso daí, no caso, não passou no Brasil, né? A gente tá não. Exatamente no que passou no Brasil, isso aí. É. Tem negócio do Sentai, for... É, o Sentai é o grupo. É, simples, é um grupo, seja ele qual for, quantas pessoas forem. Tradução do Sentai é grupo. No caso, nos casos dos Changeman, né? A gente fala um negócio de Metal Hero. Se for ver, o Ultraman, ele não é, dá pra considerar o Metal Hero. Nem o National Kid também não. O negócio dos Kamen, essas coisas também, se for analisar, tem outra classificação. Mas o Jaspion, ele entra no Metal Hero mesmo. É, o Jaspion, ele foi o quarto Metal Hero. O primeiro teve o Gaban, Shider, Charivan, aí veio o Jaspion, depois o Spivan. Aqui ainda chegou a passar o Gaban, né? Chegou a passar. Só que ele passava... naqueles canal que o pessoal não assiste muito. CNT Gazeta. E o Giban. É, esse tipo de coisa. Giban vem depois. Mas ele era considerado o quê? Eu não sei, mas o Giban era um robô. Tem as outras equipes que são robôs policiais, que nem o Inspector ou o Stormbrain. Não sei se ele entra no mesmo balaio. Então. Mas tinha essa variedade. Cybercops. E o Jiraiya e o Lion Man? São separados. É outra classificação. Porque os que não se encontram em classificação igual, nenhuma, eles, né, separam. Se for ver, Jiraiya e Lion Man pode ser a mesma coisa. São ninja, né? E eles não... Os dois são umas dádivas dos ninjas, né? A dádiva dos ninjas. É a frase que marcou uma temporada inteira, né? Lion Man eu não vi. Lion Man eu era muito pequeno. Ah, não lembro. Assisti, mas aqueles episódios... Nem sem querer. No caso do Lion Man, eu acho que ele claramente ele veio antes. Uhum. Mas ele foi... Como se diz? Ele passou depois aqui. Ele passou depois de velho, né? Passou depois dos novos, no caso. É a mesma coisa passar... Você pegar um seriado mais antigo, pegar o primeiro Kamen e passar hoje. Ele não é um novo, na verdade. Ele é um velho, bem velho, né? Só que aqui foi exibido depois. Lion Man seria um seriado mais antigo do que todos esses que passaram aqui, só que foi exibido bem depois. Acho que foi pra tentar seguir a fama, né, dos outros. É, o que eu lembro nessa ordem, assim, eu lembro, né? A ordem que eu assisti, né? Que foi o Robô Gigante, o Lion Man, aí o Spectrum Man, né? Spectrum aí depois Man que é outra veio, pegada. Veio os outros todos, né? Que veio. Se você for analisar o Spectrum Man, ele lembra um pouco o Ultraman. Uh-huh. Se for ver... ele era mais cômico. Analisar a categoria, né? Ah, seres que vêm do espaço pra proteger o planeta. Daí entra o Ultraman, né? Aí no caso dos Kamen, eles seriam tipo mutantes, né? O formato é parecido, mas o enredo é diferente, né? A pegada deles é diferente. No caso dos Metal Hero, são aqueles heróis de armadura... Metal? Metal? É. Com aqueles lances tecnológicos. Uhum. Outra coisa que ficava em volta dos Metal Heroes. O Jaspion. Ele é o quarto detetive espacial. Olha que sensacional. Uhum. Qual que é essa pegada do detetive espacial? O cara estava no espaço e investigava coisas no espaço. E ele tinha uma armadura. O primeiro era o Gaban, depois era o Shider Charivan, depois veio o Jaspion. O Jaspion, ele teve um... Puta, o Jaspion, ele tem muito... Tipo, se um astronauta matasse outro, era ele que investigava? Era o Jaspion que investigava, o Shider Charivan e o Gaban. Ah, tá. É, e o fato dele ser, um dos mais famosos aqui pra gente, que foi o que mais ficou na TV, né? É, ele foi uma explosão, porque ele era muito diferente do que tinha antes. Até ele era muito diferente dos demais. Antes, o que a gente tinha na TV? Desenho? O seriado do Batman, né? É, não, era Super Amigos. Não, tô falando do seriado do Batman mesmo, daqueles anos 60, pra lembrar, passava na TV. Verdade, né? Aquele com Adam West e Burt Ward. E o Joker. West. E ator especialmente convidado, César Romero. Especialmente convidado, César Romero. O Joker. Passa como Gini Coringa. Aí, a gente tinha isso aí, certo? O que mais que a gente tinha? Que a gente vai lembrar, assim, de bate-pronto? Cine Privé. Existiu Cine Privé? Manoel? É, pra criança. É. Uma heroína infantil. Tudo pra criança. Ela morreu, fiquei mó triste. Ela já tava com 70 anos, mas tudo bem. É. Você tá falando da Tchutcholina? Não, da Emanuele. Segredos de Emanuele. Mas não era o nome da série? Tinha personagem que era protagonista sempre, que nem... Tinha, não sei o que, Cristal. Acho que é Kristen Cristal. É, ela ficou velha e ela apresentava, tipo, quando ela era jovem. Mas que nojo! As faces. É, o Emmanuel é um seriado francês. Metal Hero. É outro Vagina Hero. Ela entra no Vagina Heroes da França. Era o Cine Peito. Mas eu não tinha nada live action. Eu não lembro de nada live action antes de ver o... Na verdade, a gente não sabia nessa época nem o que era live action. Não, a gente sabia, alguém de carne e osso. Não, a gente não sabia o que o termo existia. Ah, sim, o termo, vou botar um monóculo, live action, né? A gente não tinha. Live. Não tinha ninguém de verdade fazendo aquilo antes. O máximo que tinha era o filme do Super-Homem, porra. É, mas é uma merda, né? Não, o filme do Super-Homem era foda. Não, tô falando uma merda. Se for ver, é num formato totalmente diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, na época. Coisa do Japão, né? E eram coisas boas, né? Salvo as devidas proporções. Não, salva devidas proporções não, porque se você for assistir Jaspion daquela época e for assistir um desses heróis novos hoje em dia, que o cara se transforma com as frutas lá. É, o pessoal reclama muito, né? Ai, dessas coisas antigas mal feitas. Hoje os caras estão transformando com fruta, escova de dente, caneta. O cara tá me mostrando um aí que tinha trocentas. Esses são os modernos. Moderno, hein? São os modernos. Cai uma fruta na cabeça com efeitos especiais de ponta, né? De hoje em dia, né? Que não são tão especiais. Não era uma fruta de jornal. Não, é uma fruta feita por computador, em computação gráfica, certo? Até Power Ranger deu uma mudada, né? Que entrou na parte dos Rangers. Eu lembro que ele era um pouco mais interessante do que é hoje. Primeiro é mesmo. Só manteram, sabe quem, no Power Ranger? Ou aquele gordinho e o magrelo, hein, atrapalhado. O gordo e o magro. Tem eles em todos os Power Rangers, se for ver, americano. É, o Power Ranger é uma outra pegada. Ele era o Sentai, eles pegaram lá o japonês, né? E fizeram uma franquia adaptada americana com algumas cenas filmadas dos americanos. Mas, beleza. A gente não tinha nada, depois teve o Power Ranger... Aí tinha os Changeman, Flashman. Os Changeman depois, por último Power Ranger, né? É, os Power Ranger já é anos 90. E lá no comecinho dos anos 90, quase final dos anos 80 aqui, né? O Jaspion. Bom, aquela coisa, sobre o que era o Jaspion? Pra gente que, sei lá, cresceu, só viu naquela época... Tem a memória afetiva, mas não sabe o que é hoje. Bom, a gente teve as manhas de como tinha muita memória afetiva disso aí, rever tudo isso de novo, inclusive ver no cinema, como a gente teve oportunidade. Vocês imaginam qual que é o plot do Jaspion? Vocês sabem? Eu sei que tem a ver com a busca das crianças do Pássaro Dourado. Não. Não? Da Bíblia Galáctica, que é a vontade do Nosso Senhor Todo-Poderoso. Jesus ou Odin? Não, é Edin, que é aquele Gandalf japonês, muito melhor que o Gandalf, aliás. Ele é um cientista e profeta. Caralho, ele é... O cara é foda, hein? Ele previu que as forças do maligno iriam formar a manifestação máxima do maligno, que seria a Satangos. O Satanás... Fantasma. Espacial. Porra. Satanás Galáctico, na verdade, é a palavra mais certa. Com a vinda de Satangos, ele precisava do auxílio das escrituras, que seriam a Bíblia Galáctica, e através da Bíblia Galáctica proporcionar uma luta. A Bíblia Galáctica revela a fraqueza do Satangos. Exatamente, aí ele precisa ir atrás da Bíblia Galáctica, descobrir a fraqueza do Satangos. Em contrapartida, acontece uma história que vocês nunca viram em nenhum lugar. Um garoto está com os pais num planeta ou numa nave, que eu não me lembro. É, no caso fala que ele fica órfão, né? E o Edin, ele adota o Jaspion. É, um garoto, ele é mandado para um outro planeta numa nave. Super bem. Aparece, né? Aí ele cai nessa nave, né? Nesse planeta, aliás. Ele cai, ele vai. O único sobrevivente, no caso, e o Edin cria ele. E o Edin cria ele. E através de todos os equipamentos que o Edin constrói, é formado o Jaspion. Ou seja, aquela roupa de metal, aquela pistola com poder. É tudo dos deuses aquilo ali. Não, aquilo lá foi tudo o Edin que fez, que ele é o deus. Profeta e cientista. É, ele é melhor que o Deus, né? Se for ver. Não, melhor que o. Não, Gandalf mandou um abraço. Gandalf não tem nada a ver com a conversa, vamos parar. Não, tem muito a ver. Que você, tem umas partes que, se você vê o Edin, você fala, você olha pro Gandalf, velho. Sai fora, mano. Desiste dessa vida aí. Só de... porque o Gandalf só usa o Tevolux. O Gandalf só acende a luzinha. Tchum, tchum. Não, e no Hobbit o Gandalf ele pega as pinhas, né? E transforma em bolinhas de fogo. Pra... Nossa, aí é pra quê? Pra iluminar. É, se for ver, só faz isso mesmo. Ah, mas. Vamos voltar ao assunto. Aí o que que acontece? No primeiro episódio do Jasper, o que que a gente tem? Seria a apresentação, né? Do. Mostra o Satan Ghost, né? Ele aparece no. Planeta de Jin, né? Tem que o Jaspion ele duvida, ah, isso daí é só uma lenda, não sei o que lá, tal. Aí o Jaspion vê o Satan Ghost de verdade. O Satan Ghost é aquela coisa, um prédio, uma montanha, né? Igual o Darth Vader, preto. Todo mundo relaciona logo ao Darth Vader quando vê aquilo lá. E com um pé, aquele pezão, né? Parece até tinha 7 mil toneladas aquele pé. É o pezão com gelo seco. Tipo... A fórmula ideal pra mostrar que o cara é macabro. Tinha um amigo meu que falava, oh, dava um medão quando ele aparecia. Ah, muita gente tinha. Eu tinha medo do Satan Ghost. Eu também, era pequena, qualquer desgraçado. Eu tinha medo até do fofão, o Satan Ghost, então eu me escondia, cara. Aí o Jasper, ele vê que realmente o Satan Ghost, ele foi materializado, né? E ele tá no planeta Odin. Mas... Só voltando um pouquinho no plot da história ali, que a gente uhum. ainda tá, né? O cara previu que ia ser materializado o Satã Galáctico em outro planeta, na Terra, ou no... Não, ele é o Satã Galáctico. Ele domina as galáxias. Ele tá no espaço. Ele chegou pra fuder com todo mundo. Aí, ele vai de planeta em planeta, tocando puteiro. No caso, ele escolhe o planeta Terra como objeto de dominação dele por causa do... Que na Terra tinha muitos monstros, né, no caso. E porque Satan Ghost tem o poder de enfurecer os monstros e transformá-lo em criaturas incontroláveis. Então é aquela coisa, se você vai estabelecer com o seu poder é de controlar os monstros, é mais viável que você vá num planeta de monstros. É. E a Terra era um planeta de monstros, então... Na verdade, melhor lugar terra, pra... Né? Só tinha monstro no Japão, né? É, não, tinha, você não... Não, acabei de mostrar um negócio do pirossauro, uhum, ele é uhum. descendente da piranha do Brasil. Então, né? Mas ele tem muita gente, onde? Tem muita referência do Brasil, onde não sei se parar? Porque foi traduzido no Brasil. Uhum. Ele sempre puxa. Isso é adaptação da dublagem, né? Aí ele sempre puxou muita referência a coisas do Brasil. Pirapora. Sim, sim, coisas do tipo. O maior poder do Satan Ghost era criar seres malignos. Então, se tinha um monstro lá que era de boa, lá, ele ia lá, soltava o raio dele e psh, o bicho virava maligno, saía chifre. É. Que era no caso do Namagideras, que é o caso. Que é um cocô? É o garotinho cocô. Que o Jaspion ele começa a viajar de planeta em planeta, né? E aí ele chega. No começo ele fica. No começo lembra muito Star Wars. É que ele vai num planeta que é de gelo, ele vai num planeta que é só deserto. É que ele vai num planeta que tem aqueles mercenários, né? O primeiro, eu acho que é o primeiro planeta. Que ele encontra... Como chama? A Mimi, né? A... Mia. A Mia. Isso, que ele chega num planeta que tem uma floresta, ele começa a ser caçado por uns... Tipo, então eu não lembro se isso é tudo no primeiro... Ou não, é tudo primeiro, no primeiro. Tudo no primeiro. É, ele começa a ser caçado por um tipo uns caçador intergaláctico lá no planeta. Ele, a Anri, né? Que é a... Android aqui. Tem o Jabba The Hutt local. Crer, é, ele chega numa. Ele foge, a Mia salva eles, né? Eles ficam meio que presos. Um parente da Mia morre é lá. É a mãe dela. É a mãe a dela. A mãe da Mia. É. A mãe da Mia morre com uma flechada nas costas, salvando o Jaspion e a Anri. E aí eles vão numa taverna lá. Igual o Han Solo. Tá tendo uma festa lá, pessoal, esquisito, tem o Jabba. Tem coisas estranhas, né? É, tem o Jabba local, no caso. Seria o dominante lá, né? É, tem o ET gordão, esquisito. Eu ia falar pica grossa, mas eu achei que não ia ser muito conveniente. o cara era literalmente o pica das galáxias lá. Não, o negócio legal é que acontecia tanta coisa em um episódio só que você nem podia falar que é erro de continuidade. O negócio é dinâmico demais, é, né? Essa é uma das várias coisas que era interessante no Jasper. Era muito dinâmico. É, você já era jogado, pá, pum, esse cara é dos intergalácticos, não sei o que, criança no espaço, já caiu a nave, ele já foi, já tá indo pra outro planeta, já conversou com o Edin já mandou, vá lá, Jasper, acaba com o Satangoso, já começa a ir pra um planeta, já chega em outro, já encontra outro personagem, olha quanta coisa, estamos falando de 20 minutos. Então, e não era perdido, você não ficava perdido, né? Não, o roteiro, tinha um roteiro, ele não era perfeito, ele tinha furos. Mas ele era bem conduzido até um determinado parte, que a gente vai falar dos problemas do Jaspion, porque não tem só solução, né? A gente vai falar de problemas, e tem muito problema no Jaspion. Bom, aí, em 20 minutos aconteceu tudo isso aí. Você é introduzido a um... E com um comercial. É, com um comercial no meio. Né? Que você tinha... Tinha pra ser o símbolo embaixo, né? Essa musiquinha mesmo. Aí no caso, tinha também a gente introduziu ela, mas todo mundo sabe conhecer. A Henri ela funcionava meio que como uma robô mais mulher que eu já conhecia, né? Porque o Jasper, alguém que ele era um moleque. Ele não queria, não queria tomar banho, não queria comer, só reclamava, não sei o que lá. A Henri ia lá e botava comida na boca dele. Jaspion, você não pode fazer isso. Era a mãe isso. do Jaspion. Era a mãe do Jaspion. E eles ficavam voando dentro daquela nave. Parecia um cruzador espacial. Parecia um cruzador espacial que a gente descobre mais pra frente que ia vir a se tornar o Daileon. O robô com rim. O robô com rim. É, o robô Wesley, né? De Wesley. É. Que era algo totalmente diferente, pelo menos que a gente tinha visto... E depois não viu igual, né? Que ele era um lutador de wrestling. E ele era meio que autônomo, né? Tipo, aquele tinha acho que preguiça falar, deixa o Jasper me controlar, né? Porque tinha episódio que ele... É, ele tinha o grande poder da circunstância, é que a gente fala, né? Às vezes ele fazia algumas coisas sozinho, às vezes ele fazia só algumas coisas com o Jasper controlando ele. E ele dava agora. Puta, as lutas do Daileon com os monstros era absurdo. É, o Hulk Hogan, na verdade, é o Daileon, né? Acho que o Hulk Hogan, ele entrava dentro da roupa e dava os golpes. Porque era só golpe de luta livre. Tinha drops, voadora com dois pés, gancho, agarrão. Pilão, tinha quebrada de costa no ar. O pilão duplo ali, que a gente viu faz pouco tempo. É, no caso é o golpe que nem tem ainda. É um quebra-costa reversal suplex. Com soco no rim. E ele tinha aquele golpe giratório clássico do cinema japonês. Ele gira, bate com a parte de fora da mão, assim, né? Dá uma giratória. É o soco inverso do Guile. Tem aquele soco inverso do Guile? Então, ele dava aquele soco inverso. Ele dava. Como fala? Aquele chute com. Chute não, é o caso especial do Pit Fighter lá, com você apertar os três botões. É, dava quase todos os golpes que tem no videogame. É, ele era um lutador completo, Daileon, né? Então, eu fiquei impressionado, né, que eu já me impressionava com as explosões que tinham quando os caras estavam andando no chão e tomando tiro, mas no Daileon, a roupa do Daileon explodia. Então imagina você com uma roupa de plástico pegando fogo e tendo que gravar o filme. Os caras eram foda, mano. Isso eu acho que era ímpar. Os caras realmente corriam risco de vida, porque todos os efeitos lá eram reais. Tudo saía faísca, né? Tudo era fogo de artifício e resvalo de pedra explodindo. Não. É, eles miravam os busca-pé no pé dos inimigos, viu? Pra atirar. Quando voa uma fagulha de uma fogueirinha e cai em você, você já não põe a mãozinha no braço e fala, ai, imagina. Não, assim a gente não fala, não. Aquele tipo de explosão pega em você, você não vai falar, ai, vai cair no chão, vai ficar rolando, tremendo. Segurando as tripas pra fora. Praticamente isso. Mais ou menos por aí. A série, ela tem vários problemas. Primeiro que ela tem ela tem um humor destoante, né? Beirar a patetice aquilo ali. Coisa que não tinha nas demais também. O Jasper era muito tonto, cara. Ele ficava fazendo careta. Aquele encerramento que ficava tocando a música lá, Galaxy Wolf, lá, o Galaxy Wolf. O Jasper vinha e ficava mostrando umas cenas dele dançando. Tipo, dá uma reboladinha lá de lado, assim. Chega pra lá, assim, pum, com a bundinha. É, passando as mãos por trás, assim, e dando drops, fazendo giratória no chão. Eu acho que o Jack Chan assistia pra caramba, né, ele, né? Ele parece o Jack Chan, né, às vezes, algumas cenas, né? É, algumas coisas bem coisa do humor oriental mesmo, japonesice, né? Pastelãozice, né, no cara? Pastelãozice, no caso. Pastelão japonês. Só perde pra aquela outra série lá que eu tava assistindo com o Eduardo, que o cara perguntava, por que que você rouba as pessoas? Porque elas têm dinheiro. É, no caso é Patrine. A gente tem que fazer um podcast sobre isso também. Patrine é galhofa. Com certeza. Patrine é galhofa total, velho. Os caras vendem brinquedo empanado no Patrine. É pra... Vou falar que lá no Japão, negócio de governo, o cara tem que financiar a própria campanha eleitoral, né? E lá é voluntário, né? Então o cara tem que ganhar a confiança dos eleitores mesmo. E ele não, o cara não tinha dinheiro, ele era obrigado a fazer contrabando de brinquedo empanado. As ideias, cara. E depois a gente vai falar bastante sobre Patrine. Ah, não, sim, mas Patrine. Não precisa falar muito agora. Já deixou um. Patrine, Machine Man. Ele era o galhofa, mas aquela coisa. O Jaspion, ele era o Metal Hero ali, first one, top one, que era pra passar na época lá, 85. E tem muita mudança no roteiro. Tem uma coisa que a gente observa depois, sempre falam. Alguns defendem como uma lenda, mas tem lá... Você assistindo o Jaspion, você consegue identificar isso. Que é a questão de falarem que o Jaspion não deu certo no Brasil. Aliás, não deu certo no Japão, só no Brasil. Eu já vi pessoas defendendo que não, ele foi um grande sucesso sim, deu a audiência que precisava sim, mas ele era o quarto Metal Hero, certo? Na ordem sim. Então já não tinha mais aquela novidade que tinha pra gente aqui no Brasil. Essa é uma das argumentos que esse pessoal fala. Então, da onde que surgiu essa hipótese que lá no Japão não deu certo? Eu não sei. Falam que existe essa hipótese, falam que lá não deu certo, quem tava lá no Japão, na época, foi lançado pra falar que não deu certo, né? Tipo, da mesma forma que esse boato que sai, não deu certo lá, pode ser que sim, pode ser que não. Mas qual é a base de confirmação disso? Ninguém sabe. É, mais ou menos por aí. Se você for pegar assim, ver até situação de sites estatísticos que contam a audiência no Japão, tinha audiência pra caramba. Né? Até o episódio que deu mais audiência foi a morte do Magaren, que a gente vai falar dele ainda. O que é verdade é que ele não ficou no inconsciente do japonês. Tanto que teve há pouco tempo atrás que eles adoram fazer esses reuniões, principalmente dos cantores que cantam os temas. Sempre tem um cara falando que o cara tossiu. Não, pelo contrário, no Japão não existe. Tipo, é banido. Aí não sei se é porque ele já foi o quarto, depois o quinto. O Spielvan também não lembram muito. É que, na verdade, entra aquele negócio de saudosismo clássico, sabe? Pra gente, ele é clássico porque foi o que a gente teve. Se saísse outros, vocês lembram dos outros atuais? Tipo, você fala de Spielvan, o pessoal não vai falar a mesma coisa. Aí é aquele negócio, eu não tenho certeza, né? Gaban veio primeiro. Eles vieram primeiro. Passou no Brasil, quem lembra? O pessoal lembra do Jasper. Por quê? Porque aquele negócio de saudosismo. Teve aquela época, aquela coisa que marcou. Né? De certa forma, depois veio os outros são genéricos. Na verdade, o Jaspion seria o genérico dos que seria o saudosismo do Japão? Teoricamente. Aí, se vocês tiverem, às vezes vão lá, cantam as músicas, aí vem um personagem com a roupa do Tokusatsu lá, do Sentai ou do Metal Hero. Não tem o Jaspion, cara. Tem até um vídeo da Akira Kushida, a gente vai botar no link aí. Tem os três. Esse puta aí, o Jaspion. Não. Não é isso. Não sei se é também se é drida, porque o Jasper, ele era de uma empresa que fazia Toei. Toei do Japão, ela era responsável por todas, a maioria desses tokusatsu. O único que ela não era, uma das poucas que ela não era responsável era o Cyber Cops, que era de uma outra empresa. precisa nem falar, né? Diferença de qualidade. A gente achava da Toei ruim, dessa outra empresa era lá, no CyberCops era lamentável. Ah, CyberCops era legal, a história era foda. Não, mas a qualidade era ridícula. Os caras gravaram tudo em fundo verde na MTV ali. Sim. Chroma Key. É, no Chroma Key. E com a câmera igual a nossa. É, mano, a câmera. Porque era manivela as câmeras. Então, sei lá, às vezes a Toei também não gostava muito do Jasper. Não dá pra saber exatamente, porque é uma coisa que já é de tempos atrás lá. A gente não viveu lá pra saber assim, então é tudo hipotético, né? Sim, só uma pessoa que realmente viveu. Como que a pessoa vai viver a época que passou lá no Japão e a época que passou aqui pra fazer a comparação, pra realmente afirmar o que é? Sem colocar opinião pessoal em cima disso. É muita coisa pra tratar uma hipótese como verdadeira, né? É uma coisa que a gente consegue ver assistindo já, o primeiro ao último episódio. Muda muito. E a gente não sabe exatamente. A gente só tem hipóteses, não tem essas evidências do porquê que tá acontecendo. Mas você começa a ver que tá mudando. Começa uma galhofa sem limites. Depois ele vai ficar mais sério. Aquele cabelo Black Power, mano. Ah, do começo da série? É. Sensacional. Aquele cabelo Black Power, bem americano, bem ocidentalizado. Foi removido, não sei porquê, depois. Então, ele vai mudando. Ele corta um pouquinho, depois ele faz até uma progressiva. Fica o cabelo liso de japonês mesmo no final. Depois tem acho que um outro corte de cabelo mais batidinho, né? E corta o cabelo várias vezes na série. Vários atores que já eram sensacionais do ramo ali do Tokusatsu aparecem. No caso do Magaren, que a gente... Magaren, ele é o filho do Satangus. Ele é meio que o príncipe do mal. É o anticristo. É, ele é o príncipe do mal. Ele é a contraparte, a antítese do Jaspion, né? Com a roupa muito louca, coisa tal. Aparece pouco tempo depois... E é um dos atores fodas do Tokusatsu, que ele participa de outros Tokusatsu. É, no caso ele passa, né, no Google Five. Ele, no caso, ele fazia o papel dos Black. É, ele era o Google, né? Five Black, né? É, no caso, no Jiraiya, ele faz o papel daquele Kazenin Mafia, né? Que é um motoqueiro todo de Black. É inteirinho a roupa preta, né? No Google Five ele era o Google Black. E o Magaren, ele era Black também. O vilão no caso, eu não sei exatamente se ele fez mais trabalhos assim, mas ele fez quase todos os personagens que ele fazia, ele vestia aquela roupa preta, né, no caso. Mesmo sendo herói, né, no caso do Google Five. Henry já vinha de outras coisas. Chega ao ápice, eles botam amigos pro Jaspion. Tá certo que isso já era meio comum, mas o Jaspion tem, nossa, começa a aparecer um monte de gente a pense, sabe, pra série. Até pra mudar um pouco da temática, porque o Jaspion é sempre aquela coisa. O Boomer era do Jaspion. Isso, o Boomerman. Ele mesmo. Depois ele é o Spielberg, mas ele aparece a primeira vez no Jaspion. O Boomer é do Jaspion, né? É, o ator aparece no Jaspion. Eu lembro que eu tava pensando no Boomerang Grande do Inferno. É, e... Como é que foi? Não, ele mostra a Ruela também, né? Pelo amor de Deus. Ajudava dele, mas atrapalhava do que ajudava. Eles vão colocando elemento a mais pra dar uma... né? Vamos pra frente. Começam a colocar inimigos mais fixos. Não só que eles já deles. Você vê que a série ela muda muito do começo pro fim. E não é muito usual. Mas nesse período que a série vai mudando, o plot principal continua o mesmo. Não muda o plot. Porque depois que ele acha a como é que fala? O Pássaro Dourado. Vem esse plot do Pássaro Dourado. É, eu lembro do não, Pássaro Dourado. Que você falou que não era o plot principal. Então, ele não era no começo. Depois ele virou, eles mudam até o plot principal. Eles acham como chama lá? O Tábua dos Dez Mandamentos lá. Ah, eles acham as escrituras. A Bíblia Galáctica. A Bíblia Galáctica, e eles é obrigado a fazer outro plot, né? Exatamente, e não deu nada. Outra coisa, ele era um policial espacial. O negócio foi mais pra Terra. É, ele virou um habitante da Terra fodão. É, só começou a passar se passar só na Terra. Ele virou um protetor da Terra. Muita coisa foi mudando pra ter que se adaptar. Então, se fez sucesso no Japão, aquela coisa. A gente não viveu lá, não tem como saber. Não habita o inconsciente dos japoneses. Eles não lembram como são disso aí. Analisando os fatos que a gente conhece, né? É, analisando os fatos que a gente conhece. Não boatos. É, não boatos. E a série mudou muito. É muito esquisito uma série que ela vai e muda. Ela muda muito, muito, muda muita coisa. Eles chegaram ao ápice de chamar... Olha só. Porque eles estão investigando lá, vira o plot do Pássaro Dourado. Eles precisam achar o tal do Pássaro Dourado, certo? Que ia revelar a fraqueza do Satangos pra derrotar ele. Parece um tal de Professor Mambara. Que nada mais é que Isao Sasaki, um dos maiores cantores japoneses que existe, canta a música da abertura do Yamato, todos os desenhos sensacionais que pra eles lá, né, o Getter Robô, são coisas classicaças pro japonês, que não é aqui, mas classicaças pra ele. É o cara que interpreta. Ele fez parte daquilo que foi clássico e saudosista no Japão. Então fez parte da infância de todo mundo que tava assistindo lá. Vamos dizer assim, ele é o... No Salmo devido às proporções, ele é o Roberto Carlos japonês. O cara. Ator? Não, ele é dublador do ele é dublador lá de personagens de Hollywood. Tipo, o cara, ele é um... Como diria o Neto, o cara é um monstro. Especialista. Especialista. O cara é um monstro. Botaram o cara lá como um professor whatever, ele é importante pra saga, claro, ele, depois aparecem as duas crianças do cacete lá. É o Kanoko e o Kenta. Ah, meu Deus, o Kanoko e o Kenta só é mais pata foda do que ajuda em alguma coisa, né? Tá, vão lá pra ser sequestrado, né? Mais ou menos por aí. Típico. Bom, chegou ao ponto de botar o cara pra... Então você vê que se teve algum problema com a audiência, se tiver alguma polêmica, igual a Beatle nosso, e ela dá pra perceber muito detalhe que ela mudou bastante. A gente não sabe se mudou pra ajudar na audiência, pra cair bem na crítica, porque sociedade japonesa é extremamente conservadora, essas coisas de crítica. Tem aquele lance também, diretor não quer, minha esposa não gostou, e coisas pessoais, né, no caso. É, coisas pessoais que... Na minha opinião pessoal, acho que deve ter passado fora de época lá, hein? Como assim fora de época? Passou junto alguma outra coisa que estourou demais. Pode ser, pode ser. E os caras deixaram não, de lado. Não, Godzilla é outra coisa. Não, Godzilla deve ter comido não. Metade dos negócios. Você fala Barbie e Lara Croft. Não tem entendeu. Muita... É, Ultraman, é o Ultraman da vida. É, é questão de, sei lá, talvez pesquisar e botar lado a lado de alguma outra coisa, pode ser. Sim. Porque tem aquele negócio, família Ultra e Kamen Rider sempre teve. É. O Jasper não ia poder tirar o lugar Junior, deles, né? Entendeu? Junior, e entrar no meio, Jasper, assim. Não. Né? Não ia ser uma coisa assim que roubaria, né? A fama do outro pra ter tantas sequências de heróis parecidos, né? Fora que é o jeito que eles fazem lá, é diferente do daqui, né? Tipo, lá eles fazem série, tipo, uma atrás da outra e eles, tipo, meio que mudam, né? Tipo, o gosto, né? Tipo, a gente tem a novela, não, eles têm os Sentais Tokusatsu, eles têm os Sentais Tokusatsu. Aqui pra gente era, tipo, chegava um ou dois quando uma empresa, né? Comprava. Resolvia trazer. Eles não iam botar, tipo, ah, vamos comprar 30 séries e trazer pra cá, porque tinha o risco de não ser, tipo, ninguém gostar e aquele negócio ficar entulhado lá, né? Outra coisa que chamava muita atenção já, a diferença dele pros demais, é que ele tinha um monte de gadget, né? Que eles falam, um monte de cacareco. Tinha o Gaibin Tank, que soltava uma parte e virava o Gaibin Jet, virava um jato. Tinha aquela moto dele. Alan Moto Space. A moto do Alan. Moto do Alan, que deve ser alguma adaptação. Tinha o pistolão dele, que... Reator nuclear, negócio lança-míssel explosivo. Gaibin Turbo? Turbo Magno. Turbo Magno. Já tinha o Dylan. Robô gigante tem que ter. Tem espada. A espada de um laser. E ele usava tudo isso, não tinha conversa. Ele não era, ah não, só tenho o Dylan, só vou usar o Dylan. Não. Usava o que ele tinha. O carro, quando eu tava na Terra, ele tinha o carrinho dele. Pra gente é o Miura, não era um Miura, era um Mazda. Mas parecia muito Miura. E o cara, eu lembro que era violento, porque ele não batia pra fazer enrolação, ele batia pra tentar matar o inimigo, tacava tudo em cima, a espada, não, atirava. Não, ele combava. Tinha um monstro que ele. É. No caso, ele. Não era aquele negócio. Primeiro enfraquecia o inimigo pra depois dar o golpe de finalização. O inimigo abria uma brecha, ele dava o golpe especial. Tipo, botou a cabeça, tomou headshot. Tanto que ele faz isso daí. Ele dá muito tiro na cabeça do cara. É, ele arranca. E queima a roupa, né? É, ele arranca a cabeça da mulher, mas tudo então, bem. No caso da Kyuza, né? Quando aparece a Kyuza, ela vem lá, ela usa lá o Kirekakankaba, outra coisa que ficou, né? Forever, né? Kikera! Aí ela vem lá, eles vão lá pro, pra sala da... Seu irmão, ele mandava mensagem pra mim, em vez de falar oi, ele falava que queira. Exatamente, será que ficou clássico? Eles iam lá pra sala do gelo seco, né? Sala do escuro, estúdio escuro com gelo seco no chão. Aí vai lá e decapita a mulher. Depois ela fica lá com a cabeça do manequim no braço. Eu voltarei é já. É bem comum as decapitações, né? Assim, é hoje em dia. Só coloca decapitação em coisa séria e pra adulto hoje em dia, né? É, então jogos do Mortal Kombat, né? Então. Então, antigamente decapitação podia, beber e dirigir tava beleza, fumar no escritório podia também. Por que não arrancar uma cabeça, né? Normal. Aí ele tinha combo também, tipo, o monstro ele vinha, aí ele tava muito grande, aí ele pegava, vinha com o Gaibin Tanque, que era sempre a mesma animação dele descendo. Furava o pé do monstro. Furava o pé do monstro, soltava faíscas, hein? Nesse ponto era um pouco pobre, né, os recursos. Você aproveitava muito... Muitas cenas, né? Mas até aí tudo bem, né? Você for considerar tecnicamente, você fala, não, é caro fazer, dirigir um seriado, então a gente leva um pouco de consideração. Mas mesmo assim, tinha muito dessas brechas, né? Ah, mas era legal, porque ó, ele furava o pé do cara, saía do tanque, atirava na cabeça do monstro de 30, 40 metros de altura. Pegava entrava, um jato. Pegava o jato. É, pegava o jato, distraía, dava um tiro nas costas, entrava no robô e socava ele. E socava ele, tipo, ele combava os itens. É tipo você jogando Marvel vs Capcom sem saber e o cara lá no fodão e você apanhando que nem um condenado. Puta, a comparação foi boa. Muito bem. Foi boa a comparação, você tá jogando Marvel vs Capcom com aquele molequinho maloqueiro, né? É. Moleque vai, vem, solta especial, vem com outro cara, troca com o cara, bate, volta, solta especial, usa ajuda e depois dá o super especial com as três barras juntas e você não andou pra frente ainda. É naquele negócio, né, que você vê muito desenho, animação hoje em dia, fala assim, nossa, mas que golpe é esse? Não, no Jasper não tinha que golpe é esse, o cara morria, ele não dava tempo dele falar o que era aquilo. Não tinha, era uma ação frenética, não tinha muita enrolação. Em compensação, não tinha muita enrolação. O plot andar era um pouco difícil. É, porque ficava lá, tipo, uns 12 capítulos, monstro colocando das... pedrinha na mão das crianças pra encontrar o passarinho dourado. Monstro da semana. Isso aí, no caso, faz parte do plot. Não, então, mas demorava 12 episódios pra pôr a pedrinha no colo. Não, aí no caso, se você for... Aí estaria sendo um pouco injusto, mas no caso, quando começa a desenvolver o plot, ele começa a andar, de verdade. Mas até uma certa parte, assim, eles começam a colocar uns 5, 6 episódios no meio de um enredo, né? Depois, quando começa a desenrolar a história, aí começa a ter menos esse tipo de coisa. Ao contrário do Naruto, que quando começou a aproximar do final, ele começou a ter mais filler do que... acho que ainda tem, né? Ainda tem, até hoje, né? Só acabou no mangá, né? Bom, não sei porque eu não acompanho o charuto. Ah, é Shurato e é outra coisa. É. Bom, aí o... Aquela coisa, monstro da semana, arquivo X, né? É. Monstro da semana. Isso todo, Sentai, Tokusatsu, Metal Hero... Até série. É seriado, americano faz isso então, também. Então, é outro fator pra falar que se não estivesse fazendo sucesso, eles não iam fazer isso. A série teria que ser mais curta. Ela é meio comprida demais pra não ter audiência, né? São quantos episódios? São 46 episódios. Se você levar em consideração que eles passavam um por semana lá no Japão. É uma série comprida pros, tipo, pros parâmetros de hoje em dia, né? Tipo, a temporada, se fosse dividir em temporada, né? Tipo, uma temporada de 46 episódios, né? É um bagulho bem grande. Caramba. Outra, e ele não teve outras temporadas, né? Seria, se fosse usar um padrão aqui, vai. Padrão Game of Thrones. De... 13 episódios. Hã? 13? 10. São 10. 10 episódios, acabou a temporada. 10 acabou a temporada, então ele demoraria 4 anos pra passar. Lá não, ele passou sem parar. Um por semana. E depois reprisou. Se reprisou lá, não sei. Aqui é aquilo que a gente falou, virou Chaves. Tá passando até no cinema. Inclusive foram ver ontem. É, a gente foi. Então, aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que iam passar de novo em alguma emissora. Não essas emissoras normais abertas. Essas de TV a cabo. Não é aberta, mas não é, tipo, de sinal que a gente pega ou não pega, aquelas GNT da vida, esses negócios. Eles estavam querendo trazer. Agora eu não sei se vão mesmo, se era só o boato da emissora pra chamar pessoas. Ainda, daqui uns dois meses a gente confere isso daí. Entendi. Tipo, a GNT queria... Ah, GNT? É, GNT, aquela GNT estranha. Passa... É, coisa velha, tipo... Não, só aquela de culinária. Você tá com... Não, a GNT é... Não, NGT. Ah, NGT. NGT. Ah, tá, agora faz sentido. A NGT. Eles sentem que eles estão passando aquele Batman Robin antigo. Ah, é? Eles passam os faroeste antigos, eles estão se conseguirem, negócio, cara. Se conseguirem, então, mas é legal. Se bem que a gente, se conseguirem, é, gente tanto faz, ver. A gente tem no YouTube essa porra. Não, e outro. A gente nem vai assistir, tava passando Cavaleiro do Zodíaco na Band. Você ia pôr na Band pra assistir de manhã? Quem que ia estar em casa pra assistir? Bem por aí. E outra, você vai lá ver, você fala, putz, é na Band, não vou assistir isso não. Se fosse da Manchete, mas Manchete não existe mais. Não, Manchete foi aqui já, aqui Jazz. Outra coisa do Jaspion que era foda também é que... Inclusive a Manchete é lembrada por muitas dessas, desse tipo de coisa, uhum, que ela foi colocando na vida das pessoas. Você fala negócio, ah, Cavaleiro do Zodíaco, foi Manchete, é, negócio desses Metal Heroes, é, Changeman, Sentai e Tokusatsu. A Manchete colocou, você não via passando esses seriados japoneses, ninguém arriscava colocar esse tipo. Macross foi Manchete, é, então, também. Não, Macross não foi Manchete. Não? Não. No cast que a gente gravou mesmo foi a Gazeta. Oh, esqueci, já faz tanto tempo. Precisa gravar a segunda parte, qual aliás. Qual era que passava, começou a passar os animes? Qual era o canal? Não era Manchete, né? Manchete também. Manchete também foi. O S Mangá? Dos animes. Tinha o S Mangá. O S Mangá. Muito tempo depois veio o Fox Kids e o Toonami no Cartoon Network, antes disso. Ah, e o Animax, que é, só aí... quem tinha TVA. Sim, mas aí você vê que são já no jogo. Praticamente anime já, as histórias eram inferior, né? Porque hoje em dia é mais enrolação do que, né, uma história legal. É, isso já tá olhando mais pelo lado saudosista. Não, se for beber... É, uma coisa que chamava... Outra coisa que chamava muita atenção no Jasper. Puta que pariu, como tinha inimigo da hora, né? Aham. Uhum. Tipo, tinha uns inimigos... É, conseguia ganhar de change, mano. Não era melhor... Nesse ponto não era melhor que o Jiraiya. Que o Jiraiya realmente se superava, né, na questão de inimigo... criativo, mas o Jasper, ele tinha uma variedade de inimigo absurda. Tinha aquele samurai com cara de foca, né? Nem lembro o nome. Não, era um cara que era do fundo do mar. Eu não lembro o nome do cara, mas o nome do cara era Samurai. Ah, grande nome, Samurai. Não, ele chamava Samurai mesmo. Samurai. O cara era vinha do fundo do mar, cheio de alga, né? De alga não, coral. Tem uns coral e tem umas cracas na armadura dele. E tão do fundo do mar que o cara veio. Ele tinha uma cara de... Eu pensava que era gato, mas depois vendo era uma foca, uma foquinha. Não, o caso é que você vê a armadura dele, né? Que nem de samurai. Só que você vê os bigodes brancos saindo pela máscara. É uma foca, né? Então, deve ter conciliado por causa disso. Mas é uma foca, aí, mano. Aí o... Não, e ele dá mó cacete no Jasper. Outra coisa também do detalhe dos inimigos fodásticos, né? É, essa coisa dos inimigos sensacionais... O Jasper apanhava pra caramba, meu. Todas as explosões eram em volta dele. Não era dos inimigos. Pode reparar. Toda vez que explodia o cenário ou que não, alguma coisa estourava, era sempre tem que em volta levar dele. Em consideração. O Jaspion vinha uns 10 caras bater nele de uma vez. Tipo, se você sai num lugar e você espanca uma gangue inteira sozinho... Isso é foda. Você tem, lógico que você vai ter umas baixas de vez em quando. Imagina, vem dois caras com... canhão nas costas, não vem corrente dois, na cara, mão. Vem 10. Ah, é o Pedro Bino, né? É, tem aquele lá que é o Pedro Bino. Qual que é o nome daquela dupla? Aquele lá é os irmãos Kassami, eu acho. Um parece Estênio Garcia, o outro parece o Professor Girafales. É o... O nome dele é Kassami 1 e Kassami 2. Muito criativo. Quem que é o mais esperto lá? O Professor Girafales. É, mas é qual? Um ou dois? Então, aí eu não sei. Ah, o mais alto lá é o mais esperto. E é através desses inimigos fodásticos, eles vão revelando o plot, né? Que mostra que os Kassami, aquele menininho lá, o Coco, lá do começo, que tinha o... Aquela coisa, tipo, cada episódio começava e terminava. Mas ele tinha... Como que chama aquele negócio que você falou uma vez? Que mesmo a história... A história, ela... Dá uma continuidade, ela tem como... Episódio começa e acaba, tem uma conclusão. Mas ele tá relacionado com coisas que já aconteceram. Mas ele não é ligado diretamente. Mas ele explica algum fato, que nem ele traz lá do molequinho lá do terceiro episódio, que é o terceiro planeta que o Jaspion vai. Ele traz o molequinho com aquele do... Eu sempre esqueço o nome do monstro maldito. Namagideras, que parece um cachorro do História Sem Fim. Fica dançando lá, lá, lá, lá, lá. Ele fica feliz, ele fica dançando. eles trazem porque eles explodiram o planeta do moleque. É interessante que eles trazem o cachorro de um planeta que já não existe mais. Os furos mirabolantes do roteiro. Só uma pergunta. Quando o planeta do moleque explodiu, o Jaspion tava... Na verdade, lá, não tinha passado explodiu, lá, já tava na... Não, o planeta foi destruído. Tá, o planeta foi destruído. O Jaspion tinha passado lá antes ou ele foi embora? Muito antes. Foi antes dele vir pra Terra. Antes. Tá, mas quando ele foi pra lá, o Satangoso e o outro foi atrás dele lá? Tava lá, sim. Tanto que o Satangoso vai, que é a primeira vez que... Não, o Satangoso já tava lá, então. É, porque é uma das primeiras vezes que você vê o poder realmente maligno do mal do Satangoso. O Satangoso tem o poder de enfurecer, né? Aquele, que se repete, essa frase repete em 46 vezes, em 46 episódios. Satangoso tem o poder de enfurecer as feras. Porque o Namagideraz lá era um bichinho do banheiro. Tipo, lá, lá, lá, lá, só ficava dançando lá com as crianças na mão. Você marcou isso daí, né? Não, isso pra mim no monstro rebolando. Eu achei sensacional. Aí Satangoso, ele solta o raio, o bicho fica do mal, mano. Você então, falou lá, Satangoso, quando o Jato foi lá no planeta do moleque. O Satangoso, ele é... O bicho tá de boa. Ele é o chip, ele é o cabelo do Bozo. É, começa a soltar fogo. Né? Ele é o cachorro, ele é o cachorro do História Sem Fim. Então, Satangoso, ele solta o raio no bicho. Então o bicho fica com as orelhas em pé, igual fica com o cabelo do Bozo, um chifre e soltando fogo. Ah, então tá bom. Então o Satangoso já ia foder o planeta lá do menino, então, antes do Jato não, chegar. Não, já lá. Passou por lá. Ele não, passou. Na hora que estourou, ele já. Tipo, daí o Jato chegou lá, ó, cocô, e aí, tudo bem? O Satangoso já tava lá. Ah, bom, porque senão ia falar, ó. Para de por lá. Desgraçado, né? Foi lá só pra ferrar a vida dele. Ele não, ele não vem trazendo, é o contrário. Ele vai perseguindo. Ah, bom, então. Ele não traz, ele leva. Né? Hein? Nossa, hein? No caso, o Jaspion é aquele herói de verdade. Ele para o que tá fazendo pra fazer solidariedade e ajudar as pessoas. É, ele foi o papel dele de, de investigar e, né? E ele ajuda o moleque e salva o monstro lá, isso lá naquele terceiro episódio, porque ele se vê ali muito, né? Aquela coisa, não tem pai, não tem mãe. No caso ali, é o monstro que cuida dele. No caso do Jaspion é o Edin, no caso do moleque lá. Só que o Edin é o monstro. O outro que também é... Preconceito. Outro também que era foda era o Lion, né? Não, Zion. O Zion, no caso. Que é o que ficava dando piruleta. Zion? Bicho piruleta. Você tá falando dos episódios... Thriller. Thrillerzão. É, no caso do Zion, ele tem já um final mais trágico, né? Não, o Zion é o final trágico. Por causa do Namagideraz, o Jaspion dá lá, mas eu não usei meu poder inteiro. Aí ele fica de boinha. Pô, oh, beleza, só tava com o cabelo do Bozo aqui, não pegou nada. Ele sai do transe maligno do Satangoso. Agora no Cion. Agora o Zion, ele fica lá, correndo atrás da bola. Ó, oh, que legal, filho, um monstro de 140 metros de altura. Fica dando piruleta. Aí não tem jeito, o Satangoso vem lá, solta o raio, ele fica do mal. O Jaspion... Matar o Bozo. Não, aí não tem o que fazer. Zion vai pra casa do chapéu. Aí, música triste, porque o Jato também tinha triste. Música triste. Que as músicas era uma das coisas mais da hora. Várias das coisas que contribuíam. Das coisas da hora, eu gostava das despulações. A despulação, o efeito do despulo, né? Exatamente. Porque assim, eles gravavam o cara pulando pra trás, aí sempre que aparecia, nossa, maldito Jaspion, vamos surgir. Aí passava a cena do cara vindo ao contrário, dava um mortal ao contrário e caia de pé de frente. Tipo, despulou. É o pulo reverso. Ele dava um pulo reverso. Não, se você for analisar, sabe que eu usava muito o pulo reverso. Inclusive o cara dava salto reverso saindo de dentro da água. Com a água, você vê a água fechando assim de volta. Que era um efeito especial muito interessante na época. Que eu não sei, não sei o que eles queriam representar com aquilo. Que o cara tá saindo da água ou realmente ele tá despulando da água. O cara tá despulando da água. É, física aí foi pra casa do caramba, né? Não, eram os defeitos especiais. Aquela outra cena também que eles botam a câmera no chão. Fica todo mundo pulando por cima da câmera. Aquele negócio que o cara pega o cara, arremessa o cara, aí você vê, tipo, dá aquele, tipo, um golpe de judô, mas aparece outra cena, ele voando lá no céu e ele caindo lá do outro lado da pedreira. Aí parece que o cara foi parar mó longeão. Vários efeitos especiais. Vários sensacionais. Efeitos especiais. Então, tem até uma situação que ele pula, ele dá uma voadora com os dois pés nos caras, né? Abertura zero no ar. Ele faz uma abertura zero, nem o Van Damme faz isso aí. Faz uma abertura zero no ar. E abriu um espacate no alto. E chuta os dois caras. Só chuta os dois caras. O Jaspion, ele é muito versátil. É, no caso, atorzão, né? Se for ver, tipo, pelo que eu fiquei sabendo, ele, o ator que faz o Jaspion, o de armadura, né? Da coreografia, ele faz o Jiraiya com a armadura. O ator de ação, né? É, o não, ator de não ação. Não o ator de interpretação. Não, não o ator de interpretação. O ator de ação, ele, é o dublê. Dublê, né? Dublê de corpo. Dublê de corpo, ele faz o Jiraiya e o Jaspion. É o mesmo ator. O cara é bom, né? Hoje ele deve estar velho, né? Acho que não consegue mais fazer aquelas coisas. Mas era aquele lance, né? Tinha a coisa legal daquela época é que, tipo, não tinha muito efeito, tinha que ter uma coreografia boa. Sim. Tanto que tem até alguns vídeos, assim, na internet do parece que eles vieram pro Brasil, né? Eles deram entrevista, né? Essas coisas. Os próprios atores lá falaram que na época eles achavam que na época deles era mais legal que hoje em dia, porque hoje em dia eles usam mais os efeitos especial do que aquelas coisas que... aquelas coreografias e performance dos atores de verdade. Porque realmente o cara tá lutando, ele não tá fingindo que tá lutando. Ele realmente tá fazendo tudo aquilo lá, que aparece na cena. Se vocês verem assim, tem uns make-off assim, raro, né? As pessoas falam make-off, você vê que os caras realmente estão virando umas piruetas, estão fazendo aquilo lá. Não é aquela coisa, tipo um efeito, né, especial pra pessoa fazer aquilo lá. Não é só um truque de imagem. Realmente o cara tá dando os golpes, assim. Não deixa de ser uma verdade, né? E hoje em dia, tipo, eles colocam muito efeito de 3D por cima, né? Tipo, ele é muito evidente, se for ver, né? Uma das coisas também que me chamava muito a atenção era a trilha sonora. Quando começa a ver aquele bolero lá, de mas não, pam, pam, pam, pam. Nossa, era sensacional. Que você sabia que o quebra-pau ia e o quebra-pau e ele ia. Ele ia apanhar também. Tipo, não ia ser fácil. É, ele tinha várias musiquinhas muito características de background que eles falam, né? Background. As músicas temas. Tinha um tema da abertura, o tema do encerramento, o tema do Dylon, que é o clássico cara do Steel, né? Graças à companhia do Salame, né? Aí deixou em. Inclusive tem clássicos em flash. Quem são esses caras? Inclusive, quem será que são esses caras que fizeram isso daí e depois a gente nunca mais ficou sabendo deles? É, porque era primórdios da internet, né? Eu nunca mais fui atrás de nada, respeito a companhia do Salame, mas era meio que aqueles grupos, igual quando surgiu o Bonequicha, né? As coisas do meu Piologo, lá você recebia por e-mail ainda, né? Uhum. Era a internet a lenha, eu nem sei o que a companhia do Salame fez depois. Mas os caras conseguiram fazer um marco que foi todas as legendas das músicas do Tokusatsu, até do Giban. Te dou um queijo, Giban. Nossa, velho. Não, porque se você for ver, depois teve outras versões, assim. Mas você sabe que quem foi o precursor disso foram eles, né? Assim, nesse caso, né? Uhum. Aí depois começou a vir no embalo um monte de outras pessoas fazendo gravação desse tipo, do mesmo nível, né? Aí o pessoal dava muito risada com esse tipo de coisa e imortalizou também na cabeça das pessoas. É. Tanto que você vê, assim, coisas, relatos, assim, coisas de anime friends, você vê os caras cantando lá no meio, junto com a Kira Kushida, o cara tossiu. É, pra você ver pra ver o nível das coisas, né? Uhum. Tipo, meio sem noção, né? Tipo, um bagulho meio estranho, né? Acho que o cara deve ficar pensando, o que essas porra tá cantando aqui no meio, né? Ah, Kusha é gente boa. Casa de japonês de casa de Sunako lá, né? Fala. Zoeiro. É zoeiro. Eu já vi um show do Kusha, o Kusha é o cara. Tiozinho firmeza. Você vê que a pessoa gosta do que tá fazendo mesmo, né? Uhum. Né? A pessoa tá fazendo aquilo, ela gosta daquilo que ela faz. É, que é um cara que ele não tá fazendo por dinheiro, né? Tá fazendo porque gosta, né? Não, é. Aquilo ali fica bem evidente. No caso do Magaren, chamava bastante atenção, que era aquela contraparte. O Magaren, ele meio que precisava provar pro pai dele todo momento, né? Que ele era bom. Uma coisa que me chamava muito a atenção do Magaren é que ele era muito menos pau no cu do que o Tokusai. Aham, né? Não, porque o Tokusai lá do Jiraiya, meu, acho que foi o inimigo mais pau no cu de todos, de qualquer inimigo da história das inimigas. O cara ia lá, não dava certo, tomava um cacete e fugia. Ia lá, tomava um cacete, mandava outro cara pra ela. E sempre, todos os golpes do Tokusai era de evasão. Ele não chegava a apanhar porque ele fugia antes. É, o Dokusai tinha umas manias de fugir antes de apanhar, né? É, na verdade ele evitava confronto mortal ao máximo. Né? Ele era ninja mesmo. O Tokusai era ele era ninja de verdade. Era o único ninja mesmo. Lá era o Tokusai não era o tinha. Não, ele, se for analisar, ele levava a sério aquele negócio. Melhor o covarde vivo do que um herói morto, né? O Magaren não, o Magaren ia pro pau, não tinha dessa não. Não, e os planos. Magaren morreu duas vezes. Ele teve as mãos de morrer duas vezes, o Magaren, velho. Recebendo o chamado de Satan Ghost, chega à Terra a bruxa galáctica Kilza. Ele não tinha dessa não, ele é Berserker, né? Quem ressuscitou ele, pai dele? Ah, não, na primeira. A primeira foi a Kyuza ou foi a Kyumasa? É a Kyuza. Foi a Kyuza. A Kyumasa veio pra se vingar por causa da morte da Kyuza, né? Que aí vem o clássico, ele... Puta, se a gente... Se é clássica a cena... É, não, se é clássica a cena do Robocop morto, todo mundo lembra com... Mano, o que é aquela cena do ressuscitamento do Magaren, velho? Da ressurreição do Magaren. Que só fica os pedaços dele lá. Aí fica o Satanus. É... Fica lá, o Satangos, meu filho, o monstro chora, né? O Satangos, ele fala com a testa, né? Aquele negócio lá, é normal, você vê lá que não é de verdade, mas se você for imaginar, a ideia que queriam passar era um cara despedaçado lá. Despedaçado, esquartejado pelo então, Jaspion. Então... Aí vem lá, aí vai saindo os braços... Meu, que coisa horrível, velho. Eu lembro daquilo até hoje, mano. Tipo, não era nem um tentáculo, era um braço. Né? Não, as partes do corpo o cara vai juntando. É. Aí depois ele fica com aquela roupa de drag queen lá. É. Rainha do deserto. Fica com a roupa da Kyuza. É, não, ele fica com capacetinho e capa. Ele virou o Ares. Ele virou o mestre Ares da casa de Ares. Tipo, ele ganhou o nível, né? Ele evoluiu por uma biba em vez de ser um mestre. É, mais ou menos por aí. Aí ele fica com um lápis escuro. Que esquisito isso daí, depois que ele faz a ressurreição. Aí morre a Kyuza, vem a Kyumasa, né? Kikera! E aí ela tinha... Kyumasa, da hora que ela tinha as castanholas. Ela tinha um tema só dela, né? Não, ela ficava tocando as castanholas, ficava dançando e girando. Dançando e rodando. Oi, Gordinho dos Santos. E ela vem com aqueles cinco caras coloridos, né? Por exemplo, os Power Rangers. Os ninjas espaciais. Quem? Os ninjas espaciais. Ninjas espaciais. Aí os caras, meu, um pior que o outro. Tipo, pior assim... Não, no caso lá era que nem Kinder Ovo, né? Cada um tipo, tinha uma surpresa. Cada um tinha uma surpresa dentro deles. Cada parte que o Jasper cortava. E os inimigos assim não dá pra definir assim com palavras o que era, né? Porque tipo... É, era que nem Kinder Ovo, era uma surpresa realmente. Não, eles eram todos pretos assim, custom, e tinham só uma faixinha. Aparentemente parece que eles tinham elemento, né? Mas... Água, fogo, vento. Só que não é explicado de nenhuma forma, assim. Então, aí tem um que o Jaspion vai lá dar um Cosmic... Ele dá o Cosmic Laser, né? Atropela com a moto. Sim. O cara vira um demônio. É, que sai um fantasma de dentro dele. Tipo, uma entidade lá. Coisas horríveis. Tem um que sai, parece uma centopeia de dentro dele. É. Aí tem um que sai uma esfera com espinho, né? Aí depois no final vem um que é um canhão e o outro é tipo uma bola de energia que fornece energia pro canhão. É interessante que eu fiquei pensando, mas se eles tivessem cortado a cabeça daquele que tinha o canhão dentro e tinha, o outro ele ia ficar lá sem atirar, porque ele mata exatamente esses dois por último. Aí eu fiquei pensando assim, como que seria, né? Mas tudo bem, isso daí não faz parte do enredo. Aí tem aquela mina com cabelo de bola, com a bola de gude. Aquela outra com chifrinho, com boca sexy. Boca sexy. É. Que as vilãs girls, né? É, e vem com dois caras, Wiki, Zampa. O Zampa, no caso, ele tinha relação com o passado dos pais do Jaspion. No caso, parece que o... Por causa que descobre sobre isso, né? Ele fica com mais vontade de matar o Jaspion. causa que o pai dele parece que ele frustra os planos dele, né? Que ele queria montar um império de máquinas, né? E ele era contra isso daí e por causa disso ele teve matança de animais, né? E ataque, né? Ah, o cara era... Sim. Capitalista ao extremo. É, no caso o pai dele era... Sociedade industrial. Seria o pacificador e ele seria o esquerdista. É, o pai dele é o cara que é proteger, salvar a sociedade. É, era mais ou menos isso. E ele queria a dominação, né? E o outro é o capitalista que quer a dominação, então. E os robôs, foda-se os animais, e destrói o planeta. Mas tipo, ele, no caso, o pai dele faz parte de uma facção que atrapalha, né, os planos dele. Então ele... Ele, tipo, fica com mais vontade de matar, né, o Jaspion. De certa forma, ele tem relação direta com os pais do Jaspion, né, conhecia os pais dele. E é um dos inimigos mais fodão, assim. É, no caso, ele tem duas fases, né, que aparece. Aí tem aquele golpe que ele solta a corrente no Jaspion. O caminho de rato da corrente. É, ele bate na corrente e sai no caminho. Explode lá no Jaspion. Né? Ele solta uma conta. Se você for analisar nesse seriado, ele tem muito golpe original, né? Você não vê nenhum videogame. Não, você não vê em videogame, filme, série. É, não, né? Tem nada. É tipo, é totalmente inovador. É. Tipo, o cara solta uma corrente, segura, aí com a foice que ele tem na outra mão, ele bate na corrente e sai um caminho de rato assim. Imagina fazer esse efeito mesmo, uns puletão que tinha que colocar. Não, imagina, no X-Men não tem nada parecido, nenhum lugar tem nada parecido. Você, não, você acha legal, mas você não entende o golpe. Sabe, é da hora, mas você não sabe o que, que é. O cara, o ataque psicológico do cara. O cara pega e tira uma foto de dentro da barriga. O cara é uma impressora no peito, mano. O cara, além de tudo, ele era uma Polaroid, né? Ele sai, ele puxa a foto do pai e da mãe do Jasper, assim, o pai dele que era ocidental, né? É mas sai, parecia o Moisés, sai, né? Sai do meio do peito do cara, assim, uma foto da Polaroid, ele puxa. Mesmo aqui, Jasper, o seu pai, sua mãe, Jasper. Não! Que coisa horrível! Mó, né? Ataque psicológico foda esse, mano. O cara, ele era foda fisicamente e psicologicamente superior. É verdade, ele era embaçado. Outra coisa que tinha o lance da morte do Magaren, das várias mortes que ele morreu. Não, dá pra ver que ele morreu mesmo. É. Da que ele morreu de verdade, não, né? E é sensacional e chocante quando tira a máscara do Satangos. Aquele negócio do caso do Satangos é que ele seria mais ou menos uma, se for analisar, uma forma larval. Tipo, ele seria, como fala, a forma jovem dele, né? Aquela forma dele de robô seria uma forma jovem dele, né? Depois ele vira a verdadeira forma dele, né? Seria, no caso ele vira o poderoso Satangos, vira, né? O poderoso Satangos. É, e se for ver, tem até... O Jasper tinha muita referência ao ocidental, né? Em Bravo Star Wars, ele vem pra Terra, na Bíblia Galáctica, coisa cristã... Aí ele vem pra Terra igual o Superman. Ele é, o pai dele é o Kal-El, né? É praticamente, né? O Messias, né? Não, ele é o Messias Superman, né? Então. Aí tem uma porrada de ocidental, tem coisa, né? Entra lá, tem inimigo que é mulher mestiça, tem inimigo que é cara que é ocidental mesmo, doutor do olho azul, coisa e tal. O pai dele era um ocidental. Tem a sacada do Satangoso, depois que ele perde a massa, ele vira o Cthulhu, né? Do HP Lovecraft. É, ele vira um demônio, parece um porro gigante. É, aquele mito lá do HP Lovecraft, escritor lá dos anos 20. Ele escreve escreve vários livros de mistério e coisa assim, né? É, contos, no caso, né? Aí tem lá o chamado de Cthulhu, que aí no final se revela que é um monstro sem forma e muita imagem que se tem que é um polvo. O cara de polvo, o Satangos lembra com tudo também. Uhum. Deu várias criatividades. A gente não vai saber, né, se foi de propósito ou foi, né? Nossa, vendo as referências. E ele falava pela cabeça, né? A cabeça dele entortava pra dentro quando ele falava. A boca dele era na testa. E ele ficava sentado no trono lá só. É engraçado, a gente tinha falado no outro cast do cara fodão senta no trono e levanta nada. O Satangos ganha. Satangos, quando ele é novo, ele vai em todos os planetas, vai pisando, mostra ele pisando com um pezão de metal lá. Quando você é jovem, você gosta de explorar, né? Depois você cresce, você fica cansado e só quer ficar sentado. É, ele fica sentadão no trono lá, só mandando a galera sentar o cacete nele. É, que não. É, se você for ver, todos os semideuses eles ficam sentados nos tronos dele. Mandando os outros fazer os outros por fazer ele. As coisas. Mais ou menos. É mais ou menos o que pessoas ricas querem fazer também, né? É. Bem por aí. Não, tô falando, é mais ou menos o que o governo faz, né? Em qualquer país, qualquer lugar, né? Que manda. Ninguém senta no trono, o pessoal que faz o resto. O presidente não vai sair lá no meio da pancadaria e falar, vou prender. Ele manda alguém. Bem por aí. Bom, visto tudo isso que a gente tem dessa memória afetiva, de revisitar tudo isso que fez parte da nossa infância de novo, se a gente fosse atribuir aqui no gênero super-herói, tokusatsu, ser japonesice, uma nota de 0 a 5, soco no rim, que é o que tem muito, né? Né? Que ele só tem isso, né? Que nota você daria? Que nota você daria, Vanderlei? Ah, eu daria uns 4, assim. 4? Uhum. Mas pela nostalgia ou... Pela nostalgia e porque eu gostava do... Não, tipo, era da época do Changeman, mas eu assistia mais Jasper do que Changeman. Sobrepujava os outros. Pra mim era o melhor. A história eu achava a melhor, né, na época, né? Então já tem 4 socos no rim aqui, hein? Eduardo, Eu dou 4,5 por saudosismo total e por tudo... Todo o resto. É, eu só não dou 5 porque... Por causa do final. É, o final. Final, nem comentários à parte, né? É, o final acho que é bom a gente deixar pro pessoal curioso ver, né? Vai lá no YouTube, compra o box no Submarino aí. Não, é que no caso, no final, ele acaba, parece que... No ar. Sabe que negócio parece que... Vamos acabar a série? Vamos, acabou. Pronto. É. Parece que eles fizeram as pressas no final. Pro jeito que a série ia andando, parece que eles encerraram precocemente. Não sei por quê. Não sei se é pra... Não dá pra dizer porque era pra manter o formato, ou se era por outros motivos, certo? Não sei exatamente, mas pelo como seguia a história, eu achei que acabou meio estranho. Meio que aqueles... como o pessoal fala, é Deus Ex Machina, né? Uhum. Fala que tem uma intervenção absurda, né? Sem muito fora do plot, salva tudo. É, então fora acontece uma coisa tão de repente que muda tudo, né? Aí eu não sei, né? É minha opinião, né, no caso. Tipo, eu não gosto muito desse tipo de gênero, né? Quando faz esse tipo de coisa, né? Principalmente quando estão levando um enredo de uma forma mais suave, né? Uhum. E parece que tá uma coisa muito brusca, né? Sim. Mas daí, tipo, é minha opinião pessoal, então... Mas fica por isso mesmo. Clone, de 0 a 5... Socos no rim. Socos no rim. quantos socos no rim você dá no Jaspion? São uns 4 socos e meio. Olha, 4 socos e meio, hein? Por quê? Porque o Jaspion eu assisti bastante, eu gostava muito. Por tudo que a gente falou até agora... E. Tipo. Dessa uma hora que teve aqui. É. Tive aqui. Foi ver, a gente falou pra caramba já. É. Tipo. De tudo que a gente falou até agora e tudo que a gente viu também ali, ó. Já várias cenas memoráveis, várias bizarrices. Só vi alguns episódios, não viu todos. É. Se ver todos, vai ver que maravilha. Sensacional. Você vai dar 5, com certeza. E muito sangue no rim. Esses bichos aí... Cara, tem decapitação, tem muito soco no rim, tem drops. E explosão que arrebenta o bicho, assim, de tipo, não sobrar nem nada. Não vamos mais usar essa fantasia, vamos explodir. Exatamente, vamos sensacional. Explodir. As pessoas poderiam ter morrido gravando o Jaspion, né? É, isso que o pessoal fala, ah, mas nem acertou o tiro. Se acertasse, o ator não tava mais vivo. Também tem esse fator, ó, por tudo isso e muito mais, e pelo risco de vida dos atores gravando. Não é computadora, é pólvora mesmo, sabe? Calculou mal. Errou. Chamam de efeitos práticos. É, e fica aí as 4 socos e meio no rim. Bom, e eu? Cara, juntando nostalgia, juntando todos os detalhes que a gente viu de diferença dele, comparação, revisitando, 4,5, absurdo. Eu não dou 5. Não, só por causa do final. Final, sim, o final ele, olhando esse ponto, ele deixa muito a desejar. E a condução dele no geral. Aquela coisa dele começar a galhofa. Parando pra analisar, Quase todos, assim, desses tokusatsu, assim, eu não lembro de nenhum, assim, que tem um final, assim, agradável. A maioria, é, assim, ou era alguma coisa muito trágica, que nem dos... Puta, qual que é? O Jetman? Não, esse daí é dos Flashman. No caso dos Flashman... Não, o Flashman, ele é bom. Ele é bom e... Em relação com os outros, uhum, eu achei um desfecho muito bom. Qual que é aquele que o cara vai no casamento com uma facada? Esse daí é o Jetman. Puta, um dos protagonistas vai no casamento do outro com uma facada no peito e morre na festa. É, não morre, só mostra ele desmaiado. É. Eu creio que ele morreu, né? É, não falou mais, morreu. Tipo, é uma coisa meio estranha, né? Eu falei, parece novela japonesa, mas tudo bem. Eles tinham uma coisa de não conseguir concluir muito bem as histórias, né? Você vê isso. Não, o negócio do Jetman, eu falo, aquilo lá é drama japonês puro. É, eu não sou muito fã desse tipo de coisa, né? Uhum. Que é muito sofrimento pra minha cabeça. Ninguém aguenta tanto sofrimento. Tipo, não dá pra ser tão desgraçado assim, né? É, aí o Jasper, toda a condução dele pra mim foi muito errada. Aquela coisa começar muito galhofa, depois ficar mais sério, depois ficar mais heróico. Tipo, ele muda muito de tom, que aquela análise que a gente fez. Nossa, como mudou muito a série do primeiro até o 46º. Parecia muito que eles estavam perdidos e eu acho que prejudicou muito no meu... Depois que eu percebi, prejudicou muito a série. O plot, aquela coisa Bíblia Galáctica, não tinha muito que acrescentar. Então, aí não dá pra saber exatamente o que aconteceu, porque... É. Pode ser que seja, tenha alguma coisa relacionada com discussão sobre enredo, pra agradar algumas coisas, entendeu? Esse negócio de Bíblia... Eu imagino assim, ó, que o cara escreveu de uma forma e foi apresentado, né? Delma, hipoteticamente, né? Ele apresentou de uma forma. Diretor ou quem ajudou, né, no desenvolvimento da série... aprovou, mas parece que depois mudaram de opinião e tiveram que mudar bruscamente. Uhum. Não parece ser aquela coisa, opinião de uma pessoa só. Uhum. Parece que teve algum... Não é desentendimento, mas alguma coisa assim que interviu, né? A pessoa fala assim, não, isso aí não tá bom, você tem que mudar. Aí a gente... Eles chegaram, assim... geralmente grupo menor, né? Que é o desenvolvedor de tudo, ele teve que seguir o que o grupo que comandava queria, né? Por isso que eu acho que tem umas divergências durante a série, né? Aí isso aí pra mim senti que, nossa, manchou demais. E ele acaba... É o plot também, esse negócio da Bíblia Galáctica, não sei o que, do mal. Mas é até aceitável, porque... Mesma coisa que aquilo que a gente falou, meu, o Superman já fazia, o Star Wars já fazia, não tem muito o que acrescentar. É o bem contra o mal. Então pra mim 4,5 tá de bom tamanho. Acho lamentável que algo que pra gente é tão sensacional não tem tanto material mais tanto assim. Tem box, DVD, Blu-ray, você tem no YouTube bastante todos os episódios, mas de material original só. Material mais por sadosismo do que por... É, do que ter mesmo, né? É, tipo, não tem assim... Action figures tem uma meia dúzia diferente. Horríveis. É. Não, tem umas muito loucas, né? Tem umas até que são boas. Tem um pessoal que tá fazendo agora o cosplay. No caso... Tá fazendo as armaduras igualzinhas, né? Mas é, tipo, é pessoal que nem a gente, né? Viveu na época e... Na verdade, não é um original. Aquele negócio que eu falo assim... não, bem feito, tudo bem. Eu falo assim, do caso original, saiu na época, assim, coisa da época, entendeu? Não o pessoal faz por sadosismo, tudo que o pessoal tá fazendo por sadosismo, uma coisa, isso é melhor do que a própria série, né? Mas eu falo assim, coisa da época, assim, não veio junto, sabe? Tipo, você vê, hoje em dia tem muitas coisas que nem chega a fazer sucesso, o pessoal já quer empurrar card, bottom, isso. Essas coisas, um monte de... coisa. Agora do Jasper você não vê nada assim. É. E o máximo que teve, até coisa nacional, o gibi, lembra do gibi do Jasper? Teve. Uhum. Teve gibi. Aqui. aqui. Produzido pelo pessoal nacional, daqui. Nacional, é. Brasileiro. Não sei nem se tinha direitos deles, né? Não, tinha que ter. Pra fazer tem que ter. É, exatamente. Aquela curtida. Ah, então era uma coisa que seguia o enredo do, acho, da série mesmo. É, eu acho muito chato não ter coisa original lá. Aquela coisa maior. Aquilo que eu falei. Vai lá, tem um show sem Thai Spitz. Tem o Gavan, tem o Charivan, tem o Shilerson. Gavan não, Gavan é gente boa, mas Charivan vai tomar no cu. É uma merda! Não. É uma merda, puta que pariu! É só você pegar. Você pega o exemplo, você vê. Eu não sei afirmar, né? Você pegar Scheider, Charivan e Gaban, tem que descobrir qual que veio primeiro, porque os outros dois é quase um clone do outro. Ah, o Scheider e o Charivan é idêntico. Não, ele é muito parecido a história, né? Aí os caras dão mais moral pra isso do que o Jasper. Eu não sei, talvez fosse o formato pessoal. Mais aceitável. Mais, né? Aceitável. Mais japonesice. É, porque talvez. Aquela coisa. Menos galhofa. Talvez eles não tivessem. Talvez eles fossem mais homogêneos e não tivessem tanta cagada no enredo, né? Então, é que no caso eu também tenho que pesquisar, que eu não lembro exatamente da história do Charivan, do Scheider, assim. Mas eu lembro que. O que eu lembro é que eles eram tão parecidos que eu pensava que era o mesmo. É. O mais diferente era o Gaban, porque o Gaban era mais. Ele era o mais velho, né? Então. Então seria, ele era bem quadradão. Gaban seria o primeiro, então. É, né? Os outros seriam uma. Isso. Uma outra versão dele, né? É, exatamente. São outros. No caso do Gaban, ele era mais quadradão. Tipo, ele parecia. Lembrava até um Giban. Ele era todo cinza. É, ele inteiro cinza. Ele não tinha nem detalhe. E era mais. Você vê, os outros eles já tinham mais detalhe, né? Exatamente. Sim, mais coisa. Ele era. É a mesma coisa como com. Comparar o Homem de Ferro antigo com o novo, né? É. O Homem de Ferro clássico só tinha aquela cara mais. É, ele era de ferro mesmo, né? Uhum. No caso, o Gaban era. Ele era só. Era monocromático. Enquanto os outros tinham uns detalhes, né? Ele era ele inteirinho de uma cor só. Aí tinha isso daí também, né? Aí é que eu não lembro exatamente, né, da história, mas se for se analisar a história do Gaban Scheider, ele era mais assim. Como se fala, aquele lance repetitivo que manda o monstro. Resolve o problema. Resolve da semana. É, então. E tinha muita coisa assim, menos sobre o plot, né? Uhum. Que o plot sempre era aquele negócio, né? Tinha a legião do mal. Uhum. Tinha sempre um inimigo que era uma carona que não fazia nada. Uhum. Não sei porquê. Uhum. Depois virou uma coisa meio comum, né? Uhum. Se for ver, em muitos outros seriados tinha um bicho que fica dentro da água, um bicho que não se move. Ele é governante de tudo, mas ele não faz nada. Não consegue nem se mexer. Não, ele nem se mexe, né? Os Changeman lá, aquele Bazu. Não, aquele lá, se você for analisar o plot, tem um pouco de sentido. Até as tripas pra fora. É, né? Parece aqueles exames, aqueles quadros de corpo humano, né? Não, aquilo lá, ele, de certa forma, tem alguma coisa. Mas eu lembro que era uma carona que falava. Né? No caso desses outros Metal Hero. Você via muito Metal Hero que era um cara que era inacessível, assim. Eu ficava imaginando, como que isso daí vai lutar? Que no caso ele soltava uns raios que dava choque nos inimigos pra mostrar que ele era superior. Oh, eu não sei porque eles têm essa mania de colocar um cara que não faz nada pra ser o governante. O cara devia morrer de trombose sozinho lá, o cara não se mexe. Sabe aquelas doenças de pessoa que não tem locomoção? Não, porque se você for analisar, tem muito disso, né? Eu ficava me imaginando, né? Eles faziam uma coisa disforme. É tipo, o cara é um cérebro, uma carona na parede, um coração pulsando. Você fala, o que essa porra faz? E no final, não faz nada mesmo. No final é por isso mesmo. É, não faz nada mesmo. Porque, tipo, o negócio não se move. Os caras tomam tiro, queimam roupa, não. Aí ele não tem um método de locomoção, ele tem que sofrer uma metamorfose pra pegar uma forma humanoide. Bem por aí. Ou possuir o corpo de alguém, alguma coisa assim. E é isso. Recados. A gente tá upando aos poucos nossos áudios para o YouTube. Vamos divulgar aqui nosso canal aqui embaixo. E aqui ao seu lado esquerdo, porque é legal ter o nosso canal de áudio no YouTube também. Não precisa ficar assinando feed, patati, patatá. Ah, mas o YouTube não é só pra vídeo. Também. Você tem muito áudio lá também. Beleza? Não esqueça de assinar o nosso feed se você ainda não assinou. Tem um aqui embaixo, tem aqui no seu lado esquerdo. No nosso lado esquerdo a gente também tem os outros casts que a gente, além de produzir, a gente ouve também bastante. São parceiros nossos, pessoas que a gente conhece, tem casts muito legais, temas diversos, totalmente diferentes do nosso. Você tem o Curva de Rio sobre assuntos diversos, Mobcast mais sobre cultura pop. E o Contraversão, mais voltado para o universo de quadrinhos e discussões no geral. Fiquem com a nossa música de encerramento e sucesso! Fora os episódios do assalto e tudo mais, mas essa história do sapato novo, assim, essa semana choveu, né? Sim, e pra caramba. E a gente sempre lembra que tem que comprar sapato novo no dia de chuva. Sim. Só que não é porque entra água. Eu escorreguei dentro do supermercado. Escorreguei. Eu escorreguei no escritório. Aí depois eu escorreguei em casa, no corredor. E na hora de tirar o sapato, antes de tomar o banho, eu escorreguei de novo. Praticamente o Michael Jackson. Antes de tomar o banho, só. E é por isso que eu comprei um sapato novo essa semana. Derrapante.